Junto à minha rua havia um bosque que um muro alto proibia. Lá tudo balão caía, toda maçã nascia. O dono do bosque nem via. Do lado de lá, tanta aventura, e eu a espreitar na noite escura, a dedilhar essa modinha. A felicidade morava tão vizinha que de tola até pensei que fosse minha. Junto a mim morava minha amada, os olhos claros como dia. Lá o meu olhar vivia de sonho e fantasia. Dona dos olhos nem via. Do lado de lá, tanta aventura, eu a esperar pela ternura que a enganar nunca me vinha. Eu andava pobre, tão pobre de carinho, que de tolo até pensei que fosses minha. Da vida me ensinou essa modinha, que de tola até pensei que fosse minha.